Esse é o novo Mega Robson. Yuki! Aqui, o show é profissional. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Bora pra cima que o cobiçado tá no ar! Cheirinho de sucesso. E tomando caqueado, caqueado, caqueado! Edson, Inigualável Produções. Vai, vai, vai! E o WM lança no ar. E vai pra todas as meninas. E o quê? As quebrava de verdade. Vem na coreografia. Minha vai, solta o sacanagem. Toma, toma, toma. Minha vai, solta o sacanagem. E toma, toma, toma. Minha vai, solta o sacanagem. Vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Eu pedi, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo. Eu pedi, tu vai pra cima. Tá na hora de bater a raba. Vai, bunda pra cima. Tá na hora. Vai pra baixo, vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo. O cheirinho do sucesso. Bunda pra cima. Agora tudo com o DJ, vamos dar uma acelerada. E aí, GG, desce, GG. Oi. Cheirinho de sucesso. Olha o cheirinho. Jogo não vou tá sozinho. E deixa eu registrar a presença dessa amiga Priscila, era Alessandra. Tira minha cara. Bora docinho pra cima, meu irmão. Que é tamo junto. Cobiçado. O que eu combinado é o seguinte: no meu parceiro Gui Coelho. Primeiro, já na área. Aqui, alô, Playboy. Uma tremidinha, é escanteio. Bora, Jaque Paula. Falta. Peguei a fuga pra curtir o cobiçado. Bota rebola pra baixo, falta rebola pra cima, faz um movimento novo. E toma, toma, toma. Tadinha, falta rebola pra baixo, falta rebola pra cima, faz um movimento novo. E faz um movimento. Vamos fazer o bumbum delas que cai em goba. Isso, kika, kika. Kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika. E nosso parceiro, Adria Lopes, está na área. E a primeira dama, sempre ao lado. Valeu, Adria, tamo junto. Nesse jogo eu não vou estar sozinho. Eu vou chamar todos os contatinhos pra assistir da minha camarote. Vários bumbum que é pra me dar mais sorte. Sopa da sorte. Cobiçado. É o. Esse é. Mega Robson. Só emoção. E toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai começar! Quem tá na área? Quem tá na área? Cobiçado. Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Mega Robson. É o Mega Robson. Vai começar! É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, afronta. É guerra, afronta. Valeu, meu parceiro, vamos! Vem pro baile. Alô, Gustavinho. Baile foi que é. Vem pro baile foi. Aqui. Roxa, roxa, roxa, roxa, roxa pro bof dela. Ai, porra. Afronta, é guerra, afronta. E nosso parceiro Ricardo, já na área com a gente. Vem pro baile e toda a comitiva. Alô, Ricardo, desde ontem, meu irmão. Roxa, roxa, roxa, roxa. Cobiçado. Roxa com o bof dela, roxa com o bof dela. Toma, toma pra ela assim. Pega, pega, é guerra. Pega, pega, afronta. Pega, pega, é guerra. Pega, pega, afronta. Pega, pega, é guerra. Pega, pega, afronta. Pega, pega, é guerra. E pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. GG. Oi. Bem basicão. E tomando gaqueado, gaqueado, gaqueado. Bota bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer que eu boto pra aturar. Toda... E nosso parceiro, Wallace Castro, nos vem na vida, o rei do espiriquitinho. Ah, já me sobe um calor. No escuro da cerveja, a minha luz é lenta. Vai pra para, para, para, para, para. E tem uma amiga aí, para. Que é fechamento 10 a 10. Aquela amiga que não te abandona pra porra nenhuma. Aquela tua parceira que pega fuga contigo. Mas se ela pegar teu ex, tu não fica chateada não. Porque vocês duas são fechamento. Abraça ela e canta, meu irmão. É que o povo se estressa porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Mas me perdoa, meu amor. A agora o gritinho. O mais alto. Já lancei três hits, mas preste atenção. E agora se concentre, vai tremer da... Esse negócio de pegar esse... Tá na batida, vai. Se o Gui pegar esse do Playboy, não dá certo. Treme, treme, treme. É o chão, o que tu... Vai me interessar, porque eu chego no baile com a... Pressão, cobiçado. Treme, treme, treme. É a pressão! Treme, pressão, cobiçado. Treme, treme, treme, devagar. Tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo tudo! Bora, Jorge! Pra cima, vai! 24 horas ao lado de quem? Esse é Rob na veia. O Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena. E nossos manigos, loirinha, tá condição, tá endoidando. Parabéns, desde ontem no Rob. Novo Robson. Loirinha jogando, parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha. É o Mega Robson. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. E meu parceiro Gui Coelho, qual o show que tu dá valor? E é o show do Robin! Bate no peito, Playboy! Desculpa, aliás, que tu gosta! É espetacular! Dá-lhe, meu Robin! Pra mim, você é a número um. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Pra mim, você é a número um. Toma, toma, toma, toma, toma! Esse. Mega Robson. Mega Robson. Espetacular. Pra começar. Automaticamente, quando ela escuta. Roda esquina, show. Ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta. Já quer embasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelhinho. Bota a mão no joelho. No joelhinho. E vai tremer na bunda. Bora, Priscila! Bora, Docinho! Vai tremer! Olha a Larissa! Aqui! E doidando! Cobiçado! É o bonde do T&T. Ela não precisa de play porque já vive no automático. Pensa que eu não sei, mas com um tanto problemático, bem que eu avisei. Essa cintura de elástico merece refém. E eu acho isso fantástico, já disse que amei, que amei. Automaticamente. E o caqueado, caqueado, caqueado. E vai bater, Jack Paula. Vai batendo aí. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar. Eu tive que chamar. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Já que fala, tu tá onde? Aqui no Robson e depois na beiradinha. Nunca vi de errado. Desse jeito, nove. Oxe! Olha, tá na área! Jufração e Raíssa Duarte! Tudo desse jeito. Meu irmão, é muito hobby na tua cabeça. Tu dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show. Vai, não para, continua. Fecharam com o cobiçado ontem. Gente, dá show desse jeito. Hoje a Raíssa veio atrás do quê? Vim atrás de um boy pra levar pra casa. Te gostou? Gostou, ah, meu irmão. Gostou? Eu sei. Já que tu gostou, então toma mais toma uma vez. Gostou? Gostou? Gostou? Eu sei. Cadê meu parceiro Renatinho da Ilange? Então toma mais uma. Renatinho! Quebrado, então toma. Incansável, Matheus Menezes. Colado, então toma, toma, toma. Calma, calma, Gerrinho. Só não se apaixona. Calma, calma, novinho. Só não se apaixona. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Que toma, toma. Tu tá onde? Aqui no Robson. Vinha, que camavada. Rebola na raba dando bum bum dada. Senta novinha, que camavada. Bum bum bum bum bum bum dada. Vai, vai, vai, vai, vai. A minha tarada tá muito abusada, sentando, descendo no chão. Ela vai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai. E nossos pânico, tá curtição. Que rebola, vai na dança, bala, bala, essa buzafa. Que na dança? Vai na dança, vai, bala, vai. Joga potranque, não se acanhe, empina potranque, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Alô, Dre Lopes! Toma, toma, toma, toma, toma. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês. E nosso amigo Diego da 300, o Red, Pedro Chiquinho, família Marcelo Sorro. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Bora, Gustavo. Feito, feito, bora, meu irmão. Não precisa exagerar. Jobitel, periquita na cara. Vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar, tu vai sentar. É Jobitel, caralho. E assim, nesse vem cá que eu vou te ensinar a descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar. Oi! Escama só de peixe! Escama só de peixe, meu garoto! A aparelhagem mais querida e contagiante está no ar. Yeah! Mega Robson. Luz. E uma estrutura de som incomparável. Vai começar o bagulho doido! Na pressão cobiçado. Quem tá na área hoje no Robin? Se o Felipe toca, o bagulho doida. O cobiçado toca, o bagulho doida. Toca putaria pras novinha nessa toca. Porra. Toca putaria pras danada nessa porra. Toca putaria que as novinha quer dançar. Na pressão do cobiçado faz a galera pirar. DJ Felipe no comando, toca aí que eu quero. Toca! Na pressão do cobiçado, bota. Sai do chão, aê! Eu quero que tu vá, vá tomar no cu. Parar de tomar conta da. E eu? Vai pra puta que pariu, aonde já se. Sabe aquele teu ex de Bertuba no teu WhatsApp? Câncias. Manda! Eu quero que tu vá. Vai tomar. Para de tomar conta da minha vida e vai pra puta que pariu, aonde já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero. É o pique. E toma caqueado, toma, toma. Mega Robson. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro Furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro Furdus. Nossa, bebê. Aí. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. E a família 300, por aqui com a gente. Um abraço de carinho do cobiçado pra vocês. Para Diego. Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá com o rabetão com força. Taca, taca, taca. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Vai, vai. Toma! Com a novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé Droguinha. E eu? Zé Droguinha. Mega Robson. A vida criticando as minhas com você não, não tá me ajudando. Só se complica falar de fulano, ciclano, mais ainda. Pro espelho que é tchau, pra inveja é tchau. Já foi, já foi, bye bye. Pro espelho que é tchau, o cobiçado já tchau, já foi, já foi. Bora, Diego! Os que é tchau. Pra cima, meu irmão! Inveja é tchau, tchau, fui, tchau, fui, bye, bye. Os que é tchau, pra inveja. Tá ligado, né, pai? Tá ligado, né? Foi, bye, bye. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? E deixa no soninho, deixa, deixa no soninho. E bota esse bagulho pra doida, pra doida. Vai! E aí, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Karen. Toma aqui meu telefone. Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora. Só mais uma pergunta, tu já tomou no bola? Eu nunca tomei, mas eu... Bora, Raíssa! Agora. Bora, Ju! Vem catucar meu bola. Rapaz, essas duas... Seu bola. Vem tirar chapéu. Meu bola. Vou catucar seu bola. Já sabe, viu? Boca do cacete. Vem curtir o que, ô Ju? Eu vim curtir a pressão do cobiçado. Que tocou meu boca. Caralho, que tocou meu boca. Caralho, que tocou meu boca. Toma, toma, toma, toma, toma. só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem, então vem sentando aqui. E vem sentando essas malandras, assanhadinha. E só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicola. Solta o cara, pô! Me solta! E as nossas problemáticas já na área! Bora, Halle! Bora, Carol! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, ai, me solta, porra. E deixa, deixa, deixa, e deixa, deixa, deixa, ah. E aê, boca de pelo no baile do cobiçado, ela mamou o bonde. E aê, e aê, boca de pelo no baile do cobiçado, ela mamou. Diego, faz a fila. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Faz. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. É a pressão. No baile do cobiçado que as novinhas já quer se envolver. É a pressão do cobiçado, vai segurando nesse pique. Vai, é lá. Por cima, cobiçado vai te pegar. O quê? Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar. Menina, agora você vai sentar. E vai sentando, vai doidando, vai sentando, vai. Aê, aê. Oi. Aê, aê. Oi. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Vai, vai da vila, vem aonde cada vez. Vai, vai da vila e vem ao mar de cada vez. Beijo de novo, casa. Pega a visão. Aquele pica, ó. E toma, toma. E toma, toma. É o Selvinho que tá mandando. E nosso parceiro Jorge. Aí, meu irmão do Mânico da Curtição. Chama, pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Aí, brota e convoca as tchuca. Brota e convoca as tchuca. Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suruba. Só uma surubinha de leve, que essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Só uma surubinha de leve, que essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. E fala muito, interesseira. Só transaria, nem tô querendo só trazer. Vai, vai, fala muito, interesseira. E tô querendo só trazer. Quer ser bancada por favelado, mas não cola. Novo rap. Robson! Aqui pra ela. Mega Robson! Robson! Baile de patricinha, mas quer escutar a mandela, né? Aqui pra ela. Aqui. E fala muito. Interesseira. Só transaria, e tô querendo. Alô! DJ Felipe Cobiçado! Diga lá! E aí, papai? Bagulho doido! Estremece a Amazônia, meu garoto! Então bora começar! Assim, ó! Toma, toma! Pra começar! O giro das marcantes! Cobiçado. Bora, Val! O bagulho começa a doidar! É o Robby! O Robby é o Robby! Espetacular! É espetacular! Tem mais uma! Vai! Criando tendências no Pará. toma, toma, toma. Eu acho marcante. Vai, vai. Bora começar aí, doida. Não diz pra mim, não. Amiga, bye, bye, não, não, não. Não faça sofrer, yeah, yeah. Amiga, bye, bye. Não faça sofrer. E as nossas problemáticas estão na área. Endoidando tudo no Robson. Pra cima, Carol, no Halle. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém. Mas vou contar pra você. Se prometer, não espalhar. O espalhar não. Príncipe encantado, jurava que um dia que o quê? Jurava que vinha seu cavalo. Queria, queria, queria. Vai doido, não! Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. E agora? Já te esqueci, não quero mais você. E o quê? Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce, desce. Cabuna batendo no chão, desce, desce. Cabuna batendo no chão, desce, cabuna batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra fora. E as periquitinas vão voando, tudo vão voando. São amores. Não, não. Amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amam. O bagulho doida nos tira show. E doida, e doida. E doida tudo, e doida. Pois senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco, vou ficar maluco. O que pensa que eu sou? Se não sou teu batedor, me libera. Trama de 30, que a de 10 já acabou. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera. O ritmo é esse aqui, ó. O ritmo é esse aqui. O ritmo é esse aqui. O ritmo. O ritmo é esse aqui. O ritmo. O ritmo é esse aqui. Joga a mãozinha. O ritmo é esse aqui. Joga a mãozinha. O ritmo é esse aqui. Bora começar e doidar esse bagulho. Cubis, cubis. Felipe Cobiçado. Novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Bagulho doido. O ritmo é esse aqui. Bagulho, bagulho. O ritmo. Começou. O ritmo. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. O DJ que tá tocando e as bandidas rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O cobiçado tá tocando, rebolando, rebolando. Vou rebolar de novo, tô. Já que bala em doida, meu irmão. Joga nele. Bora, Priscila. Alô, Alexandra. Segura, Donzinho. O bagulho vai começar ainda. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Peguei a fuga. Bandidas só querem as bandidas. Bandidas, bandidas, bandidas. Aponta agora. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. E nosso empresário Júnior! Aponta pra bandida que tá do teu lado. Bandida, bandida. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Nunca vi errado. Toda bandida gosta de pressão. Depois do. É ou não é? Sequência de ladrão, sequência de ladrão. sequência de lado. Muita pressão! Muita pressão no Rob hoje, maneiro! Só quem é bandida que gosta de pressão. De pressão, de pressão, de pressão, de pressão. Bate, as molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Robson, ainda pegava teus amigos. E aí, Bebeto? Teus amigos. Tá na área, né, moleque? Vamos junto. Fechadão. Você é... Esse é Mega Robson. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Agora meu parceiro Playboy. E ele tá na área. Nosso amigo Playboy. Aqui no comando do ladinho. Fora endoidar. No 14 arrebenta. Eu já tô loucão. Vou avisar. É Playboy. Quando o DJ. Quando o DJ é bom. Quando ele entra, o som é dobrado. Sou pressão, pressão, pressão, pressão. Cobiçado. Sou eu, cobiçado. O som é dobrado. É preço pra todo lado, é preço pra todo lado, é preço, é preço, é preço, é preço, é preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, muita pressão pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado. Vai doido tudo. 14K Story é os relógios de maiores prestígio no momento. E toma, toma, toma, toma, toma. Pra começar, tu veio da onde, Jack Paula? Tu é vizinha, tu é gente nossa. Tu é da TV. Ô piranha, toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E aí, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Karen, toma aqui meu telefone. Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora. Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Pouco do Brasil, boga. E nosso parceiro Patrick! Patrick. Oferecimento do melhor açaí do bairro do Juruna. Vem, toma meu. Para Patrick. Açaí do Patrick. Uma delícia de açaí. Do bairro do Juruna. Posso de porra, posso de porra, posso de porra, posso de porra, posso de porra. posso de três um tonte. Mas se tem bala na favela, é certo que ela vem. Cheio de perereca, tá parecendo um amigo. Toma piranha. Bora, chega. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. E nossos pânico da condição. Sou eu. Aqui. Aqui. E meu parceiro, Jorge, tá dando o que falar. De onde, de onde, de onde? Tá dando o que falar. Bagulho doido. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga. Olha, docinho. Joga, joga, joga. Tomando toda. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco. Aqui o bagulho só indo, olha. Bagulho louco, louco, louco. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não cabo em caixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô avessa, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá, vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida e vai. Activate. Aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero. E eu? Bora, empresário Júnior! Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Toma, toma, toma, toma, toma. Olha a minha parceira, Adriana Mixi. Aqui. Para Mixi. Cobiçado. Um abraço cobiçado pra você. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. É. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho. Todo começo de relacionamento, eu chego lá na casa da garota. Eu vou me apresentar. Eu digo assim: depois de mandar dar um chute na bunda do cara. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa. Aí depois ele disse pra mim, esse moleque é bagulho doido. Mano, vai. E toma, toma, toma. E o bagulho tá doido, o bagulho tá doido. Aqui tá liberado. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. Aumentando, vai aumentando, aumentando, vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Que o bagulho é doido, hein? Que o bagulho é doido, hein? Que o bagulho é doido, hein? Que o bagulho é doido, hein? Explode o bagulho, explode o bagulho, explode o bagulho. Felipe vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. DJ Felipe vai pra cima, pra cima, pra cima. E o que, o que? Cobiçado é pressão, é pressão, é pressão. Cobiçado é pressão, é pressão, é pressão. Cobiçado é pressão, é pressão, é pressão. É pressão, é pressão, é pressão. Vai lombrar, vai lombrar. Já fumei uma maconha. Será que vai lombrar? Será que vai lombrar? Será que vai lombrar? Vai... Será que vai lombrar? Vai lombrar? Será que vai lombrar? Vai lombrar? Será que... Hoje tá liberado! Lombrar? Vai lombrar? Será que vai lombrar? Lombrou, lombrou, lombrou, lombrou, lombrou, lombrou, lombrou. Meu irmão lombrou tudo! Lombrou. Cadê ele? Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o Loló, Loló? Cadê o Loló, Loló? Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Eita, Loló de engraçado, hein? Me dá o Loló, Loló. Ló, ló, ló, ló, ló, ló, ló, ló. Você vê Papai Noel, os três reis magos e todo mundo, teletanto, todo mundo, gnomo. Isso aí é bom. DJ Ronaldo Maresia. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Cadê o Loló? Hey! Oh! Hey! Oh! Vai! Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, p toma caqueado. Toma, toma, toma. Edson, Inigualável Produções. O bagulho só endoida no hobby. Você já sabe qual é. Quando você vê o meu sinal, tá na hora de meter o pé na minha casa. E não é. E toma café, você já sabe qual é. É só ir seguindo a marginal. Passa o shopping pra tua pé, já tá em casa. Bora, Rodrigo. Bora, Jorge. O nosso hispânico da condição, tomando toda. Essa música aqui é muito firme, ó. Era uma vez, dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Tava pra ser herói no mesmo dia em que escolhi a ser vilão. Olha bem pra mim, amor. Olha bem pra mim, amor. Olha pra mim, olha pra mim. Essa aqui é homenagem a esse cara. E até porque estamos no setor dele. E sempre que pôde, ele estava ao nosso ladinho. O nosso eterno Batata da TV. Alô, Batata! Onde você esteja, meu amigo. Muito obrigado por todas as vezes que você esteve no Robson. Muito obrigado por você me estar somando com o nosso trabalho aí, ó. Onde você esteja, meu irmão. Essa aqui é homenagem a você, menino. Nosso eterno Batata! Chegando com o Betinho e o Josimar. Def, Def! Meu coração é super pop, Def. Essa galera enlouquece com S. Dias, Eris e Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. DJ Nene, no pancadão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. Choque, não diga assado. E a sua vida é Marcelo Som. Saudei o nosso eterno Batata da TV. Valeu, tamo junto, irmão. Sempre fechado. E você? E próximo sábado, dia 22 de setembro, aniversário do Performático no Palácio dos Mares. E vai ser rock de favela, rock de DJ. Prepara o Performático. Vai ser bagulho doido, maninho. O show do Ed me faz sonhar. Não consigo. contigo. E nosso parceiro, Sandro da TV. E aí, Sandro? Um olhar de fogo, amor. DJ Ali só tocar. E Juninho, bora, Adriana. Nossos corações. Adriana Mix. Aqui, ó. Aqui. Curtindo quem? É o Hobby. Faz o S. Levante a mão e faz o S. E nosso parceiro de coelho. Aí, com a gente, bora aqui. E o Playboy. Dominando tudo. Oliveira! Quando você passou, o melhor conceito é ótica. Me deixou. Alô, tio Babalona! Não pude imaginar que irias. E meu parceiro Velhinho, da conveniência do Velhinho. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. J. Salgado! Percebi que querias me tocar. O melhor salgado de Belém do Pará. Escute meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. O melhor salgado de Belém é J. A. Salgado. Me olhar. Barbearia Os Brothers. A barbearia top no bairro do Jurunas. E bora botar pra cima esse bagulho! Lembra, meu irmão? Fruto da terra. Eu sei que as palavras se perderam vento. Que tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. Que tá na área? O Sandro Juninho. Queria o meu coração. Oxi. Os partiria a primeira pedra essa noite. Jaque Paula. Hoje tem. Aqui no Robson e depois na beiradinha. Por uma noite. Nunca vi nunca errado. Tão pouco tempo. Na não vê que por dentro me consome tanto amor. Pode ser logo. A gente tá presença aqui. Da Priscila, da Docínio, Alessandra. Curtindo a primeira vez o Robson. Muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vinda. Tá acompanhando meu parceiro Gui. Bora, Gui! Uma noite de aventura. Tão pouco tempo que durou. E aí, meu parceiro Rafael! Rapaz, tá bagulho doido! Comandando a ponta esquerda, né, Rafael? Vai, vai! Quando te encontrei, logo percebi que era pra valer o amor que senti. Eu só quero você, vem curtir aqui com Gilmar, Cazuzinha e Eric. Dá livre solidão no mar, perto de você. O tempo passou, preciso te ver. Gilfrazão! Sonho bom. Você chegou. Começa a lembrar aí. Ela era de céu, agora eu vou. Eu sou de céu, yeah. Se fiquei aqui foi por você. É que bicho, né? Céu de coração. Eu só quero você. Agora é de Robson e Equatorial. Lucina Show, maninho. Você e ela, eu e você, só nós dois. Tanto faz. Tu pode lembrar, mas depois tu vem atrás. Oh! E você, eu e ela, eu e ela, eu e ela, eu e ela, nós dois, eu e ela, meu rubi. Vai detonando! Ela é Eletrônica Saúde. Tudo em equipamentos sonoros no comércio de Belém. Empresário Betinho Playboy. O empresário dos DJs do Pará. Salão do Léo. O salão referência no bairro do Guamá. Disponível da curtição. Então, começa a lembrar aí, né? Agulho doido. Usando tanta emoção. E aí, meninas, problemática? Tô na área, tô na área. Ainda não entendi o que fez você partir. Alô, meu parceiro Murilo. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Tá na área, meu irmão. O homem é bom. Hortifruti do Murilo. As melhores frutas na feira do Guamá. Me abrace forte, não diga que eu fim, de joelhos peço fique. Tento parar o tempo para te encontrar. Me briga de parceiro, Thiago Sushi Mendo Hobby e meu grande amigo Henrique tá na área. Cara do sushi da Mauriti, aí com a gente, esse São Robin na veia. É espetacular. Alô, Toninho! Abraça ela, Toninho! Sou eu, cobiçado, aqui. De joelho te peço, chamo por teu nome. E não! Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada sem saber se volto. E nosso parceiro, Adriana Lopes. Primeira dama, Camila, tá na área. Nosso amor é verdade, cima, de cima. Pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Lisão perto até eu não te amo, sim. Você é a parte boa que existe em mim. E nosso parceiro Dentinho, ele é Rafael. Por favor, Adriana Mix. Bora, Adriana. Hoje perdi meu bem, eu rodei, mas troquei, foi tirar e viria. Amaram pra mim, que foi, eu não sei, me entreguei pra te rever um dia. Hoje perdi meu bem, eu rodei, mas troquei, foi tirar e viria. Sempre que eu caí, eu me levantei, me entreguei pra te rever um dia. Banda Os Brondes, a maior referência. Chegou o homem. Chegou o patrão. O nosso parceiro Pascoal, o presidente dos Fânigos, é Pascoal. Tu lembra dessa, moleque? Jaque Paula. Estou dividido. Pegou a fuga, foi, Jaque Paula. Aqui no Robson. Peguei a fuga pra curtir o cobiçado. Daqui a pouquinho tem beiradinha. Hoje a beiradinha te abraça. Eu vim curtir a pressão do cobiçado. Difícil é decidir qual das duas eu sei. cobiçado detona. Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, família 300. Valeu! Me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir. Deixar o som me levar. E na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Sair pra curtir com a galera do rock. Galera do rock! E na batida do novo príncipe, o som vai. E eu sou o som! Sou galera do rock. Que novo príncipe negro. Um sonho bom. Você surgiu em minha frente como um anjo a me olhar. Sorrindo aí, para mim. Logo me de rocha, de rocha. Esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar por um triste. Bora, Pascoal. Pega logo dois pacotes aí. Vai começar. Eu até tentei fugir, enganar o coração. Chegou o patrão. Desisti, voltei. Vou fácil. Deixa empenhorado o celular aí. Só pra te amar. Só pra te amar. Bagulho só em noia, na Jorgante. E quem gosta, Adriana Mix. Ela lembra. Um simples olhar, eu me apaixonei. Tô dando choque, desgraçado. O amor aconteceu entre você e eu. Henrique, amanhã da folga do Toninho e do Thiago, viu? Vou sair daqui hoje carregado. O sol aquecer, entreguei a você, rolando na areia como eu. E a minha parceira, a Issa Duarte. A Issa, você é Robin na veia, viu? Daqui a pouquinho, Beradina te abraça. Aí só vai parar 9 da manhã. Ó, que doido. Cima mãezada hoje. Explodindo. Por você, sempre te amarei. Manda a R15 disparando sucesso. Com um simples olhar, aquele olhar. Gilson's Lanches, a moral das aparelhagens do Pará. Não faça besteira. Venha para Óticas Oliveira. Ai, meu bem. Tamo junto. Fique com ele. Vai ser Salão do Léo, o salão referência no bairro do Guamá. É porque não quer mais saber de mim. Fique tranquila. Ele já tá na sua. Você fica. Venha comigo, vamos pro Já Passei. Vamos conversar e esclarecer. Esse cara não merece nem a mim, nem a você. Se fez contigo, comigo vai fazer. E a nossa? Eu fico com Império da Rainha. Deixa esse cara pra lá. Bora, Jaque. Bora, Júnior. Alô, Bebeto. Olha o Bob. Já Passei. Um homem que respeita. É a referência em coxinha. Na TF. Alô, Bob. Rapaz, eu fui lá conhecer a coxinha do Bob. Coxinha é boa. Maionese temperada, meu irmão. É fruto sensual. Ele falou assim, cobiçado. Toca aquela que eu vou lembrar do meu primeiro amor. Da escola. Toma, toma, toma. E vai lembrando. Vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando. Felipe Cobiçado! Foi meu primeiro beijo, meu primeiro desejo. Foi você quem me... Mas aulas de inglês, eu só aprendi a dizer a palavra I love you. E o quê? E na língua do P, eu aprendi a dizer quero te ver, amor. E aonde? Eu faço tudo isso que é pra você notar. E vim ficar comigo, amor. Você foi meu primeiro amor. E nosso empresário, Marquinho da Dravid, Jaqui, ó. Aqui, esse é, é Hobby na Veia. Só emoção. Foi meu primeiro amor. Alô, Marquinho. Você foi meu primeiro amor. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Cobiçado, cobiçado. Felipe cobiçado, Felipe cobiçado. Edson, Inigualável Produções. Aparelhagem mais querida e contagiante está no ar. Mega Robson. Luz. E uma estrutura de som incomparável. Tá na hora delas! Tá na hora delas! Tá na hora da mulherada bater essa raba! Muito caqueado, vai! Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai. Quem gosta é ele. Joga, joga, joga. Bora, Jorge! Pra mim, vai, joga, vai, joga, joga. Joga a bundinha pra mim. Não vai te melar, desgraçado. Para conquistar. Antes da hora. Primeiro eu vou subir, no segundo vou descer. No terceiro, mais cedinho eu vou aqui. Alô, Marley, chega aí, Marley! Fica, fica, fica, fica. Rafael, bora, meu irmão! Você. Olha como tá aí do lado esquerdo aí, ó. Eu duvido! As pombolimáticas, afim de problema. Sabe, quem me preca? Afim de algo. Pula em mim, preca. Sarra em mim, senta em mim, dança em mim, breleca. E toma. No quarto bolado, com a Carol de cabeça pra baixo. E eu adoro, e eu me amarro, eu adoro, eu me amarro. Quatro no quarto bolado, com a Carol de cabeça pra baixo. Eu adoro, eu me amarro. Eu adoro, eu me amarro. Chama a Thaís. Bora, Adriana. Bora, Adriana Lopes. Era a primeira dama. Do ladinho. Mas toda de quatro. Mas toda de. Pra nunca ver de errado. Mas toda de. O Rob tá aqui. Mas toda de. Acho que nasceu o Adriano no Bará. Mas toda de quatro. Chama a Thalia. Chama a Thalia. Desce. Desce. Desce na. Desce. Desce. Desce. Desce e me excita. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Hoje eu quero tá aí. Acha que Paula diz assim, ó. Então escuta isso aqui. As mulheres se revoltaram. Escuta o que eu te digo. Dá um grito no baile, quem vai trair o marido? Só as bandidas. Ele quer ousadia, ele quer cachorrada. O quê? O quê? Pode até me trair, eu não ligo pra nada. Por quê? Enquanto você tá na rua, o outro tá na minha casa. É, pode até me trair, pode até me trair. Esqueci, lembra da docinha? Não ligo pra nada. Vem, vem, vem, vem. Enquanto você tá na rua, o outro tá na minha casa. Será, Priscila? O que tu diz, Alessandra? Vem com a MC Ana Cláudia, vem! Oh, meu amor, já tô ligada, tu é cachorrão. Mas já que você tá pedindo, vai ser corno então. Porque namorado tô ficando cabera, tu sai com essas mina e acha maneiro. Tu quê? Quando é comigo não dá. Não tô nem aí, cê danada te chama, porque o que eu quero é gastar tua grana. Se liga, teu otário, hoje eu vou te chifrar. Vem! Cadê o gritinho das virgens? Cadê o gritinho? Cadê o gritinho das virgens? Mais alto! Cadê o gritinho das virgens? Vai! Sinta-se à vontade. E doidão! Bora, meus manigô! Tá com condição, e doidão! e toma. E toma. Cadê o gritinho das virgens? Cadê o gritinho? Bora lembrar, bora lembrar. Mas se joga, se joga, joga no meu colo e vem. Se joga, se joga, joga no meu colo e vem. Se joga, se joga, joga no meu colo e vem. Se joga, se joga, joga no meu colo. E aí, Pascoal? Já pegou os dois pacotes já? Quero ver você. Tá afim de algo, Pascoal? Não demora, então chega aí, então senta aqui e bota pra quebrar, revira a cama, meu Deus. Esse Jorge é foda, meu irmão. Aí, duas pernas, selou. Nada que quatro lourinhas do cabelo amarrado resolva. Até o chão. Ela fica me olhando com o dedo na boca, descendo no chão. Ela desce, desce, desce, gosta de ir até o chão. Ela fica me olhando com o dedo na boca, descendo no chão. A noite chega, ela só quer dançar. A festa acaba, ela quer relaxar. Oh, aí liga pra mim, me diz se eu tô afim. Eu nunca digo não, é meu pente certo. O quê? Ela desce, desce, desce, gosta de ir até o chão. Faz carinha de... E nosso parceiro Johnny, o Jojo, tá aqui, o Caio. Me deixa... Por aí, guardinha de abracinho e carinho pra vocês. Vem me provocar. Tá no home. Carinho me procura pra gente se amar. Vai. Ah, vem mexer, vem dançar. Que eu gosto quando dança pra me provocar. Ah, vem mexer, vem dançar. Que eu gosto quando quica, quica, quica. E joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha. Deixa no escurinho, deixa no escurinho. Bora começar o bagulho doido. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah. Traz a minha dose, escuta o meu som. Pra comemorar eu vou fazer chover Xandão. Chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão. Foi por isso que o doguinha se encantou. Vem, menino! Bora endoidar tudo hoje! E doidou! Vamos botar. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. E a novinha? A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papi no WhatsApp. E as extraordinárias? Prime tá na área! Por isso que o doguinha se encantou. Vem, vem! E joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha pra cima! Bate na palma! Na palma, vai começar o segundo tempo. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga tudo que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Liberado, liberado. Deixa liberado, a batida segurando liberado, o bagulho liberado, e doida liberado, e prepara dia 22 liberado, de setembro. Aniversário do Performático, Palácio dos Mares. É o palco do espetáculo. Box Sabadão, Rex Sonoro e aparelhagem de porte médio de maior pressão nos bairros de Belém do Pará. bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, muito louco! Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, que doido! Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem te confiança. Não vem me rotular, não cabo em caixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô. E nosso parceiro, Rafael, e doidão. Vai, bora Adriana Mix. A volta da minha vida, tá comigo. Activate, activate. Aonde já se viu, hoje eu tô tipo com ele. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, alô, Gui, entra o som é dobrado. A pressão do cobiçado. É pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado. Muita pressão, pra todo lado, muita pressão, pra todo lado. Muita pressão, muita pressão, muita pressão, muita pressão pra todo lado. Deixa na batida, deixa na batida. Girou. É que o povo se desce. O Playboy, o Gui Coelho, que doidão. O ritmo é esse aqui, pra novinha da favela. O ritmo é esse aqui. O ritmo é esse aqui. O ritmo. E nosso amigo Diego da 300. O ritmo é esse aqui. Ele tá na área também, doidando tudo. Olha o lema, olha o lema, olha o lema. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher? Tatuagem, tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz. Esse é o lema pra conquistar Jaque Paula, meu irmão. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Ei, Gui, me apresenta a mais bandida de todas. Que depois ela vai cantar assim pra ti, ó. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ficava com o Felipe, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos, pegava teus. A mais bandida de todas. Teus amigos. Alô, Melri! Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. A pressão tá aumentando, aumentando, aumentando. A pressão tá aumentando, aumentando, aumentando. A pressão tá aumentando, a pressão tá aumentando, aumentando, aumentando. Faz o bagulho. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Tá mil grau, tá meio grau, tá mil grau, tá meio grau. Toninho. As pique tem doida quando vê os cara doido. As pique tem doida quando vê os cara doido. É. As pique tem doida. As pique. Quem gosta é o Henrique. As pique tem doida. E o Thiaguinho. Quando vê os cara doido, quando vê os cara doido. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Dale Juninho, dale Juninho. Ei Juninho, ei Juninho. Ei, ei, ei, ei, ei. Dai, dai, dai de boca no caminho. Adriana Mixi, Rafael, o Dentinho, tá todo mundo. Falando da minha vida, criticando a minha cor. Você não tá me ajudando, só se complica. Fala de fulano, chupando mais ainda. E o quê? Espera que é tchau, da inveja tchau, tchau, tchau. Vai lá, espera que é tchau, da inveja tchau, tchau, tchau. E nosso parceiro, André Lopes, tá na área. Tchau, vai lá, espera que é tchau. Bora, Pascoal! Bora, Pascoal! Alô, Sandro, já teve, entendendo tudo. Então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então. Ê, Pachão, então pode com condição. E toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu já falei. DJ, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Muito logo, muito logo, muito logo, muito logo. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de. Tudo começou aqui, ó. DJ Felipe vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. DJ Felipe vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. É pra cima! Ei! Detona. E as bandidas rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Vou rebolar de novo, tô. Esse DJ é de gaçada, ele voltou mais uma vez. Esse DJ é de gaçada, ele voltou mais uma vez. Aponta o seu amigo que chora pela ex. Aponta o seu amigo. Aponta pra ele. Aponta o seu amigo que chora pela ex. Aponta, aponta, aponta, aponta, aponta. Aponta o seu amigo. Aponta, aponta. E toma, toma, toma, toma. Rapaz, eu não quero nem saber. Vai, vai, vai, vai. Endoida tudo, meu irmão. O bagulho tá doido. E agora? Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dava valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dava valor. Preferi o Zé. E nosso parceiro Rafael, ele o Dentinho, Adriana Mix e toda a comitiva. Valeu, um abraço, carinho. Adriana! O bagulho endoidou, o bagulho. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Arria balde, que o Pascal vai soltar a carteira. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Júnior, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quando ela dança, essa menina dá aula. Senta pra caramba, essa menina escangalha. Mas chegando na aparelhagem, ela é a sensação. De shortinho bem curtinho, mostrando os sacedos. Pode pro porra, que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, meu Deus, babatão, grandão. E nosso parceiro, Bob da Coxina. Ele toda a comitiva aí, ó. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, meu Deus, babatão, grandão. Down, down, de tremelique na rabeta da menina. Que critica de panita. Frequentador do Robson. Que panita, bonita, mas coleguinha. Babino Godimar. Que na rabeta da menina. Que critica de. Tá na área, o homem. Colega da colega, vem colega da colega. Vem de perna aberta. Vem, vem colega, vem colega. Hey! Oh! Hey! Oh! Joga a mãozinha pra cima. Que tá começando. Tá dando choque de gaçada. O J, dois amigos, compadre. Partiu. Eterno Batata da TV. Todos não quero mais. Não servia pra você. Que de mandar. Bora, vá! Agora vejam só. O jogo virou. Como esse mundo gira. Como esse mundo andou. Não conto que pudesse mudar. Que viria me amar. Acho graça. Edson, Inigualável Produções. Mega Robson.